Boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje, nessa data tão especial. E é uma alegria quando nós podemos conhecer homens e mulheres que amam o reino de Deus, que amam o Senhor. Né? E vocês têm tido pastores assim. Então, eu lembro sempre quando falo da Dani, falo com ela, eu lembro que quando a gente se conheceu, ela me contou uma piadinha de mineiro que eu vivo contando por aí. Que ela disse assim, que perguntaram para o mineiro, por que, que os mineiros falam tanta vogal? E aí o mineiro respondeu, uai, é? Oh! Né? Eu acho uma graça. E eu ri muito quando ela contou. Eu amo o jeito de falar dos mineiros. É uma, muito gostoso de ouvir. E eu, às vezes, a gente lá em casa, a gente gosta de brincar com esse negócio dos sotaques assim, do Brasil. E a gente tinha uma ajudante em casa, uma época que ela era nordestina. E nós começamos, todo mundo falar, ó, oh, gente, e começamos, e fomos treinando o nosso baianês, e fomos. E aí, um dia, um irmão ligou lá em casa, eu atendi, alô, ele disse, vixe, liguei errado. Eu falei, não. Era o nosso pastor lá da Bahia, que é no, discípulo amado, e a gente gosta muito. Mas o nosso país é muito abençoado, né? É muito gostoso ver tão grande, cheio de tantas diferenças, mas tem uma coisa que nos une, que é o amor do nosso Deus, amém? E é como é gostoso, a gente sai, vai para o norte, vai para o sul, e a gente se sente em casa, né? E a gente sente o amor do Senhor na vida dos irmãos, e isso é tão especial. E eu fiquei assim, me sentindo assim, a cereja do bolo, assim, porque falaram, você vai ser parte da surpresa para a pastora Dani. Eu falei, uau! Só que eu já falei para as irmãs que me receberam, eu falei, agora eu vou ter que dar um toque lá para as minhas ovelhas fazerem isso para mim também, porque senão não vai... Eu falei, vou falar, gente, vou contar tudo o que vocês fizeram, foi tão lindo. Pedi ajuda aí das irmãs aí, que né, conhece alguma ovelha minha lá, manda um recado, tá brincadeira, gente. Estou brincando. Mas hoje eu estava assim, bem feliz de estar aqui. E o Senhor tem dado graça de a gente estar compartilhando a palavra de Deus constantemente. Mas eu falei, Senhor, quero falar algo bem fresquinho, algo do teu coração. Quero poder compartilhar com as irmãs e com a Dani, que é uma mulher do Senhor, que tem caminhado contigo. Né, uma palavra bem especial. E o Senhor me colocou algo no coração. Né, do privilégio que nós temos de caminhar com Ele, né, de conhecê-Lo. E eu quero falar hoje sobre a caminhada com o Senhor e algumas práticas que são pertinentes a essa caminhada. Né, eu quero ressaltar três hábitos ou três práticas que fazem parte. Né, eu me converti aos 15 anos de idade. Antes disso, eu sempre amei o Senhor, sempre o busquei. Mas aos 15 anos eu tive um encontro com Jesus. E faz 22 anos, façam as contas, os bons de matemática. Né, então, há 22 anos tenho andado com o Senhor. Aos 19 anos eu me casei com um homem de Deus, que é o meu marido, Luciano Subirá, que muitos conhecem. E a gente já está acostumado com essas apresentações que nós também subiremos. E às vezes o pessoal pergunta, mas Subirá é nome artístico? A gente fala, não, é profético, não é artístico. Mas assim, o dia que mais me marcou esse nome foi quando, 2 anos e meio atrás, nós pudemos ter o privilégio de conhecer o Monte Sinai. E aí estava todo mundo olhando para a gente, tipo assim, o Luciano não vai subir, não. O Luciano não vai dar conta. E aí começaram os irmãos a pegar uns camelos para subir. E eu falei, Luciano, hoje nós vamos ter que honrar esse nosso sobrenome, amor. Vamos lá. E nós subimos até o topo, gente. Tudo bem que a gente chegou com aquela fase da terceira idade, não tem problema. A gente chegou, né? Nós subimos e a gente ouviu durante toda a caminhada. Os irmãos, não sei, mas o Luciano subirá. Né? Os irmãos, o Luciano subirá. Então é muito bom ter um nome assim. Né? Então, caminhar com o Senhor é maravilhoso, poder conhecê-Lo, poder ter a intervenção dEle, poder ter esperança no nosso coração. Como é tremendo, né? Hoje nós estávamos louvando, e quantas músicas de gratidão o pastor Sócines estava ministrando, e eu estava pensando realmente, nós precisamos deixar que essa alegria nos invada, né? Porque caminhar com Ele é a coisa mais tremenda que pode, né, acontecer na vida de um ser humano, ter o privilégio de conhecê-Lo, de ouvi-Lo, de ter a instrução dEle, de ter esperança no coração. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de estar num velório de alguém não crente. Que coisa triste é, né? Quando não se tem esperança, não se tem o senso de continuidade, mas nós somos diferentes, né? Nós temos uma esperança, a gente sabe que isso aqui é só um pouquinho, né? Tudo que nós temos provado de bom, tudo que nós temos provado de gostoso é só um pouquinho perto de tudo que Ele tem para nós, né? Então, é maravilhoso. E eu quero falar sobre a primeira ação que é pertinente à caminhada, que é a entrega. Né? Quando nós conhecemos Jesus, nós somos convidados a entregar o nosso coração a Ele, a nossa vida, os nossos anseios. E algumas pessoas fazem isso com bastante, assim, empolgação, mas na medida que os anos vão passando, às vezes a gente tem dificuldade de deixar tudo na mão dEle. Às vezes a gente vai pegando algumas coisinhas um pouco de volta. Né? Mas eu amo as mulheres na Bíblia que nos ensinam tanto. Nós temos alguns modelos na Palavra de Deus que fala de mulheres que nós não devemos seguir, mas tem muitas mulheres que são inspiração para nós. Né? E eu amo quando no livro de Juízes a gente pode ler acerca de Débora. Débora foi uma mulher que ouviu o Senhor, que amava Deus e por isso pôde provar, né, estar em alguns lugares que não eram comum para as mulheres da sua época. Ela pôde se assentar numa posição, a palavra fala que ela se sentava e que ela julgava as causas do povo e como uma juíza, como uma voz de Deus, ela se expressava ali. E isso é o que acontece com uma pessoa que se entrega ao Senhor. Nós somos surpreendidos e nós somos levados a lugares que a gente nem imaginava estar. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de viajar, conhecer esse planeta, esse mundão assim, que Deus criou. Eu via nas fotos, eu falava, Deus, eu queria tanto poder conhecer lugares, culturas diferentes. E aí eu me entreguei a Ele aos 15 anos, e uma das verdades que mais ecoavam no meu coração, um dos versículos que logo cedo eu decorei, é: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E não tão preocupado com os desejos do meu coração inicialmente, mas em aprender a me deleitar nele e realmente ter Ele como fonte de satisfação na minha vida. Eu me lembro que aos 15 anos eu ficava assim: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te agradar e eu não quero mais me preocupar com os meus projetos, porque o Senhor vai fazer aquilo que é melhor na minha vida. E o Senhor me deu um marido com rodinha nos pés, né? E eu tenho tido o privilégio de viajar e estar em tantos lugares. E eu falo: Senhor, como é bom quando nós nos entregamos a um Deus tão maravilhoso, né? A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem aquilo que Ele tem reservado para aqueles que amam a Ele, né? Então é maravilhoso. Esses dias nós estávamos viajando, passamos alguns dias numa caravana. Fomos à Jordânia, fomos a Israel e passamos na Itália. E nós visitamos alguns lugares na Sicília, que eu só descobri agora que era uma ilha na Itália. Sempre ouvi falar da Sicília. Eu falei, gente, é mesmo uma ilha, olha só, foi muito legal. E assim, e andando por aquela ilha, eu vendo assim, alguns cenários de filme, assim, sabe? Alguns lugares, eu falei, uau, o Senhor é maravilhoso. Mas o mais gostoso de tudo é poder falar do Senhor e poder compartilhar das coisas de Deus. E ali nós vimos aquele povo tão sedento. Né? Eu estava compartilhando como é gostoso quando a gente pode se entregar a Ele e ver aquilo que Ele pode fazer. Eu nasci numa família muito simples, onde viajar era um luxo assim, para a gente. E não era algo tão rotineiro. Então, para mim, quando eu sonhava viajar, era uma coisa que não era assim tão fácil. Mas hoje eu vejo como Deus tem honrado realmente os desejos do meu coração, não só nisso, mas eu tenho um casal de filhos e eu sempre gostei de criança. Quando eu era criança, eu já gostava de criança. Nas fotos de família, eu sempre estou carregando alguém. Sabe aquela pequena que sempre está carregando um quase do seu tamanho? Sou eu, assim, nas festas de aniversário e tudo. E eu lembro que quando eu estava para decidir o que fazer assim, de faculdade, eu comecei a namorar o Luciano, eu não sabia se casava, se comprava uma bicicleta. Mas eu falei assim: Senhor, o Senhor precisa me ajudar nessa decisão. E o Senhor falou comigo que eu podia seguir nesse caminho, porque estava ligado à questão da profissão. Então, se eu fosse morar na cidade onde o Luciano era pastor, no Paraná, eu tinha feito vestibular para pedagogia. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de muitas coisas ao mesmo tempo, então eu tinha feito vestibular para áreas diversas, tipo para designer, arquitetura e pedagogia, tudo junto, e eu passei, e eu tinha que escolher agora o que eu ia fazer. E eu falei: Senhor, o quê? E Deus falou, me deu um sonho, né, e me mostrou debaixo de uma árvore falando com crianças, e eu entendi que era área de pedagogia, e eu pude andar nisso e seguir em frente com tanta paz, né, com tanta convicção. Mas hoje eu me alegro importantíssimo, assim, de ver como o Senhor é fiel, o que nós devemos nos entregar. Mas a entrega nem sempre tem só essa parte legal. A entrega muitas vezes dói, né? Eu me lembro que quando então me casei tão novinha, fui morar numa cidade no sul do país, paguei muitos micos, assim, porque a gente pensa, né? Nós estamos num país, falamos todos a mesma língua, mas eu lembro que a minha mãe fazia uma carne muito gostosa que nós chamávamos de lagarto recheado. Quantos conhecem essa carne? Aqui também é lagarto recheado. Aí eu chego num supermercado, falei, por favor, eu quero, né, tantos quilos de lagarto. E o cara do açougue olha para mim, lá em Guarapuava, isso no Paraná, centro-oeste do Paraná, ele fala, nós só trabalhamos com carne bovina. Falei, mas é bovina. Aí ele pegou um quadro com um boi numerado e falou, qual é a parte do boi? Eu falei, você está brincando comigo? Eu não faço ideia que parte do boi. Falei, outra hora eu volto. Daí eu lembro que um dia eu fui almoçar na casa de uma irmã e ela pôs a carne. Eu falei, como que chama essa carne? Posta branca. Super normal, né? Então, foram muitos desafios, né, de estar ali, mas eu senti tanta alegria. Mas eu lembro que quando eu fui para essa cidade, eu me acostumei, apesar de tantas coisas diferentes. Eu lembro que eu fui morar inicialmente na casa de um casal de pastores da igreja, que o Luciano era pastor, porque nós nos casaríamos dentro de alguns meses. Então, para não perder o início da faculdade, eu fui morar com eles. E aí eu ouvi eles falando, nós vamos fazer rancho, nós vamos fazer rancho. E rancho, para mim, é uma construção, é um prédio assim, que tem chácara, normalmente, aberto. E eu ficava pensando, aonde será que eles vão fazer o rancho aqui, gente? Aí eu perguntei, eu falei, por favor, desculpa me intrometer, mas aonde que eles vão construir o rancho? Eles riam, né? Falei, não, fazer rancho é fazer a compra do mês e tal. E eles sempre falavam de fazer o rancho. Então foi bem desafiador assim, esse começo, mas que gostoso estar ali na vontade assim, do Senhor e podendo estar tocando a vida da igreja ali, ao lado de um homem de Deus. Mas aí chegou um momento que Deus falou, agora é hora de sair. Gente, pensa uma cidade bonitinha, é Guarapuava, cheia de canteiros, cheia de tudo assim organizadinho. Eu tinha acostumado já com o fato que 8 horas da noite não tinha ninguém mais na rua, que era frio, todas as outras coisas eu já tinha acostumado e amava. Mas agora Deus estava nos chamando para uma cidade que, por fé, a gente chamava de vale, né? Mas eu parecia mais um buraco, assim, né? E não era assim, não tinha nada de atrativo, assim, mas Deus estava falando, agora é tempo de vocês irem para esse lugar. E eu lembro que quantas vezes entregaram algumas coisas porque eu tinha pensado que a gente ia ser feliz para sempre naquela primeira cidade, porque era tão lindo, eu gostava tanto, era tão legal, mas bate. Tinha aprendido já a tomar o chimarrão, estava feliz. E aí eu tive que começar alguns processos de entrega, né, de abrir mão. E, às vezes, abrir mão dói, né? A primeira vez que precisei abrir mão foi sair de perto da minha parentela. A minha irmã tem 5 irmãs. Então, você imagina ter 5 tias felizes, alegres, barulhentas, que amam fazer festas. E, de repente, eu estava 800 e poucos quilômetros da minha família, né, e tendo que assim, lembrar, hoje é festa, não sei do que, eu estou longe. Ai, hoje elas falavam, ligavam, tudo no viva voz, estamos aqui, só falta você, yay! Ah, Senhor, queria estar lá. Né? Mas a gente vê, então, que depois chega um momento da gente começar a abrir mão. E, às vezes, a gente tem projetos, e quando você começa a orar e falar, Deus, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E aí o Senhor fala, então, tá bom, então eu ouvi tua oração, então vamos lá. Sabe aquilo, a tua profissão que você estudou tanto tempo? Pois é, eu não preciso desse diploma. Aí você fala, o quê? Como assim? Foram 7 anos, foram 9 anos estudando. Não, eu quero que você vá lá para a Índia e vai cuidar de uma instituição lá de crianças. Ou você vai fazer isso, ou você vai fazer aquilo, ou você vai estar na sua cidade, mas você vai se mover nisso. E você fala, hã? Então eu vou ter que entregar. Né, eu me lembro quando eu sempre trabalhei como pedagoga, então fui para, né, Guarapuava, mas chegou um momento que Deus me chamou para estar na igreja e não tinha mais como conciliar. E esse momento doeu muito, porque enquanto eu trabalhava nessa profissão que dá tanto dinheiro, gente, no nosso país, estava prosperando como pedagoga, gente, imagina, tanto dinheiro, saía, caía dos bolsos, assim. Mas eu gostava muito de trabalhar em escola, mesmo com todos os desafios, né, com o mesmo salário, que Chico Anísio, uma época, ele falava, o salário do professor, ó, né, ele tirava sarro, assim, mas realmente, com todos os desafios, eu amava, porque era onde eu me sentia muito bem, sabia fazer o meu trabalho, então assim senti o meu ego sempre muito bem lustrado, as pessoas sempre elogiavam como eu fazia bem o meu trabalho, e era aquela coisa tão legal, e chegou uma época de entregar isso, e eu me lembro que doeu demais, quando eu saí daquele lugar de segurança, de estabilidade, onde as pessoas lustravam bastante o meu ego, e fui estar só no ministério, que é maravilhoso, mas é muito desafiador, né? Porque trabalhar com gente é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade, e às vezes a gente tem aquele sentimento de tamanha ingratidão também, daqueles que, né, às vezes a gente sofre bastante. E eu falava assim, ai Deus, mas era tão legal poder equilibrar, estar um pouquinho servindo assim, mas ter aquele lugar onde eu tinha essa coisa do meu ego suprido, mas chegou o momento de entregar, e doeu na época, eu falei, ai, agora eu não vou mais poder ser tão rica, né? Vou ter que deixar, abrir mão. Eu estou brincando dessa parte, mas vocês sabem quando o Senhor chama para entregar algo, né? Às vezes a gente tem que entregar coisas que vão nos doer, mas a entrega faz parte da caminhada com Deus, né? Deus, ele vai olhar para o nosso coração e vai nos conhecer na medida que a gente começa a ter, né, uma facilidade de entregar. Eu me lembro que uma das coisas que eu tive que aprender também na entrega é sobre a questão da oferta. Né? A oferta, de várias formas, ela faz parte da vida do cristão. E eu me lembro quando estava num culto, e eu tinha um anel que era muito especial para mim. Eu tinha ganho quando fiz 15 anos, e o Senhor falou, entrega o teu anel. Eu, hã? Eu falei, nossa, agora estou eu aqui inventando coisa. Imagina que Deus ia me pedir o meu anel especial. E aquela coisa, tinha um povo da África na igreja, e aquela voz vinha, entrega o seu anel, tira o seu anel, entrega o seu anel. E eu me lembro que eu fui puxando aquele anel, parecia assim, sabe cena de filme que passa em câmera lenta? E eu até podia ouvir uma música de fundo, assim. Tirei, doeu, olhei para ele, eu fiz uma declaração de despedida, foi muito bom enquanto estivemos juntos. Depois da aliança, acho que era a única coisa de ouro que eu tinha, falei, vai embora. Tchau, foi muito bom. Aí eu entreguei. E eu lembro assim que, depois disso, eu comecei a ganhar tanto anel de presente. E eu falava assim, nossa, eu ficava até espantada, porque vinha anel, o Luciano ia ministrando, não sei aonde, não sei onde, e chegava o anel, tudo servia no meu dedo. Eu falava, Deus, obrigado, pensa uma semente que frutificou. Mas porque a gente nunca vai ganhar da fidelidade de Deus, mas a caminhada cristã, ela é recheada de entrega. Né? Mas toda vez que a gente se entrega, ou que entregamos algo, Deus recebe essas entregas, e Ele sempre produz coisas grandes. Né? Então, nessa noite, eu queria que nós pudéssemos lembrar disso. Quando nós olhamos para a figura de Débora, eu vejo alguns dos benefícios da entrega, né? De ouvir a voz, ela ouvir a voz de Deus, ela podia transbordar de sabedoria, que era através dos conselhos na vida dos outros, e ela também, né, tem um momento que a palavra fala que ela vai à frente na linha de batalha, né? Ela vai, entrega um recado ao rei ao chefe do exército, e ele fala, então, se Deus está falando, você vai com a gente, e ela sobe ali junto e vai para a batalha na frente. E quando nós nos entregamos ao Senhor, a gente não tem medo de assumir aquilo que nós entendemos em Deus. Né? Então, nós estamos vivendo um tempo de igreja que é bastante desafiador. Né? Eu estava falando hoje com a irmã Inês, que me recebeu, a gente estava conversando um pouquinho, eu falei que, como hoje, no Brasil, né, a gente tem visto algumas coisas mudarem, porque até pouco tempo atrás a gente só falava, a gente tem liberdade para louvar a Deus, e é tão gostoso, e é muito especial, mas hoje a gente vê a nossa política já começando a estabelecer algumas coisas que é muito assustador, e a gente vê o que está acontecendo dentro das nossas escolas, e a gente já vai ficando até onde a gente tem liberdade mesmo, né, até onde a gente pode ir, mas nós somos chamados para realmente podermos ir à frente na batalha sem ter medo, para a gente vestir a camisa daquilo que a gente crê, né? Para a gente propagar o nome do Senhor e a palavra dEle, amém? Então, que nós possamos seguir essa caminhada, nos entregando a cada dia, que nós possamos ousar, confiar que nós temos um Deus que jamais vai perder para alguém no quesito de fidelidade. Amém? Nós temos um Deus maravilhoso. Então, o segundo E que eu quero falar, o primeiro, então, entrego. O segundo é escolha. Nós temos que escolher todos os dias aquilo que a gente quer ser quando crescer. Né? A gente tem que reforçar. Então, eu estava falando de escolha, porque quando eu estava pensando numa história bíblica, e nós vemos ali Maria e Marta. Né? Um desafio muito grande a gente ser como Maria, uma adoradora, alguém que para no mundo de Marta. Então, eu estou vendo que o negócio está fluindo aqui já nesse assunto. Mas todos os dias a gente tem que escolher E a palavra fala que Jesus responde para Marta, fala assim, olha, Maria escolheu a melhor parte. E todos nós somos livres para escolher. Um tempo atrás eu decidi que eu queria ser uma mulher de Deus. Então eu comecei a querer grudar, né, em algumas pessoas para aprender. E eu lembro que um dia nós estávamos na nossa cidade, em Curitiba, e um pastor que eu estava ouvindo algumas palavras da esposa dele, assim, abençoado, passou, e eu fui lá e falei assim, pastor, seguinte, eu quero, como que eu faço para poder estar mais perto da sua esposa? Eu quero aprender, eu quero crescer e tal. E aí ele falou, ah, vamos ver, quem sabe, né, um dia dá certo de você ir, a gente tem tal evento. Eu falei, ah, então eu vou ficar atenta, porque eu quero tentar ir e tal. E eu lembro que eu cheguei em casa. E é ótimo nós termos pessoas que nos inspiram, não estou falando contra isso, mas o Senhor falou comigo, você quer crescer? Você só precisa entrar no teu quarto, fecha a porta, vem ter comigo, porque sou eu que levo. Ah, gente, então eu estou... Amém. Eu estou repregando aqui? Gente, por favor, aprendam essas coisas, senão vai vir domingo alguém pregar a mesma coisa. Aprendam logo, né? Então, o Senhor falou comigo, entra no quarto, vem ter comigo. E eu louvo a Deus porque eu tenho mulheres de Deus, homens de Deus que me inspiram a ir mais longe, né? Eu louvo a Deus porque o Senhor tem levantado líderes no nosso país que são maravilhosos, né? Nós temos pastores que nos inspiram a ser melhor, e isso é maravilhoso. Mas a palavra fala que é uma questão de escolha, cada um tem que escolher, né? Então, quando nós escolhemos a melhor parte de estar com o Senhor, né, nós vamos estar realmente podendo colher os frutos dessa escolha. E eu vejo como não é fácil, né, nós escolhemos a coisa certa, porque a palavra de Deus, ela é tão clara, ela nos ensina tanto, mas no dia a dia a gente tem as oportunidades de pôr em prática, né, aquilo que nós temos aprendido. E não é fácil a gente ser uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um esposo, um pai, uma mãe segundo o coração de Deus. É muito desafiador, né, mas o Senhor nos dá essa grande oportunidade, que é escolhermos, né, aquilo que a gente quer ser. Eu me lembro que uma vez, quando meu filho estava com 3 anos, a minha filha Alissa era bebê, né, eles têm diferença de 3 anos. Assim. Então, eu lembro de uma cena onde ela estava no carrinho, muito manhosa, eu cozinhando no horário de rush, sabe, assim, aquele horário de pico, 6 bocas do fogão acesas, e você lá, né, aquele desafio. Eu lembro que eu estava com o pé no carrinho, balançando. E aí o Israel chegou e falou assim, mãe, me dá colo. E aquele momento eu tinha uma resposta pronta, porque quando a Alissa nasceu, eu tinha aprendido que eu tinha que dar bastante atenção para o mais velho e brincar com ele, não deixar ele sentir tanto e valorizar que ele era tão grandão e já estava, né, um mocinho, mas assim, dando atenção. Então, toda hora eu falava, vem no colo da mamãe. Ele falava, mãe, eu sou, já cresci. Daí eu, ah, mas vem aqui, eu quero dar um abraço. Mãe, eu sou grandão. Ele falava, eu sou grandão. Eu falava, deixa a mamãe fazer isso por você. Não, eu sou grandão. Toda hora eu falava, vem no meu colo, por favor. Sou grandão. E aquela hora, quando eu não podia, ele vem e me pede colo. O que eu ia falar? O seu grandão, dá licença, eu não posso agora. E eu, quando veio aquela resposta, assim, o Senhor falou, fica quietinha, né? Pega o seu, para tudo e pega o seu filho no colo. E eu me lembro que eu levei até um susto, eu falei, mas tipo, uma coisa tão simples, eu só ia falar que não podia aquela hora, mas eu obedeci. Eu escolhi obedecer aquela voz. E eu lembro que eu sentei, e o Israel pulou no meu colo, me deu um abraço e pulou de fora do colo. E falou assim, mãe, te amo. E foi brincar. Demorou 3 segundos. Eu falei, ah, era isso o abraço? Eu achei que eu ia ter que ficar com ele no colo, assim. E aí eu voltei, religuei todas as bocas, nem parou de borbulhar e tal. E o Senhor falou, porque você ouviu minha voz, você evitou que uma ferida no coração do teu filho fosse criada. Né? Então, cada dia a gente tem essa escolha, e o Senhor fala conosco, mas nem sempre a gente está apto para ouvir. Né? E o Senhor tem nos ensinado, e nós temos já assim, bagagem suficiente para a gente frear muitas coisas que a gente está pronto para dizer, para a gente agir, para a gente virar outra face, para a gente andar a segunda milha. Nós temos subsídio dentro de nós, e é uma escolha. Né? Porque quando nós amamos o Senhor, e amar é um verbo, né? Amar é ação, nós vamos colocar esse amor em ação através de todas as nossas atitudes, né? De quando nós calamos, porque é o melhor, quando nós damos uma palavra branda na hora que dá vontade de ser mega carnal, né? Então, assim, a gente precisa lembrar disso e escolhemos a melhor parte todos os dias. A melhor parte é estar com Ele, mas o fruto disso, né, a consequência disso vai ser mostrado nas nossas atitudes, em tudo aquilo que a gente é, em tudo aquilo que a gente pensa, em tudo aquilo que a gente faz. Amém? Agora, o terceiro hábito, né? Só finalizando a questão da escolha, uma vez que a gente escolhe, eu não sei se todo mundo tem essa dificuldade, mas eu tenho uma certa dificuldade em ser constante. E eu tenho buscado muito em Deus, porque eu vejo assim, tem muitos crentes que começam a semana no domingo nas alturas, falando em línguas, né? Mandando mistério, e aí vai acontecendo segunda, terça, quarta, na quinta ele já está meio se arrastando, né, falando, pois é, ô céus, né, ó dia. Chega na sexta, no sábado já está na carne, né, e às vezes é aquele tipo de crente que vai para a igreja brigando com a família no carro, e chega na igreja, faz aquela cara de crente e entra, porque não consegue manter a constância. E a palavra ela nos chama para sermos constantes. Então, quando nós escolhemos, lá atrás, um dia, todos nós fizemos uma escolha de entregarmos a nossa vida a Jesus, né, de sermos testemunhas dele na face da terra. Então, nós precisamos ser constantes nisso, né, precisamos manter a nossa lealdade, a nossa fidelidade, ainda que a gente não entenda, ainda nos momentos de crise, ainda nos momentos de dor, né, porque nós vamos viver situações que a gente não vai entender, né, nós vamos assim, viver algumas situações que vai nos doer muito, mas nessas horas a gente precisa ser constante na nossa fé e louvarmos ao Senhor, porque Ele é bom, ainda que, né, a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que vá tudo muito mal, Ele é o Senhor, que é digno de nos alegrarmos nele, porque Ele é bom, porque Ele tem o melhor para nós, amém? Então, que nós possamos ser constantes. Então, a terceira ação que eu quero falar, então, a primeira nós falamos de entrega, de escolha, e, por último, eu quero falar de uma coisa que eu acho também que não é muito legal, que é a espera. Alguém gosta de esperar? Alguém é bem paciente aqui? Quanto mais as coisas vão ficando rápidas, gente, mais a gente vai ficando impaciente, né? Hoje em dia, se a gente vê alguém cozinhando num fogão a lenha, você fala, eu volto mais tarde, então. Que horas que acaba esse negócio aí? Porque, fala sério, começar 9 horas um almoço, né? Para mim é muito, assim, tipo, eu sou super adepta de micro-ondas, tal, tecnologias, fogão, aquele meu fogão, eu pedi para um homem lá, tipo, ajustar, e a chama quase que, tipo, 2 metros, assim, o almoço é super rápido. Eu falava, meu fogão está super devagar, eu preciso mais rápido, não tenho tempo. Então, assim, espera. É uma coisa que trabalha muito, assim, o meu coração. E quando nós olhamos um exemplo bíblico que eu admiro muito, assim, de espera, é Maria, né, a mãe de Jesus. Vocês falaram também de Maria, mãe de Jesus? Esperando? Então tá bom. Então, quando nós começamos a caminhar no Senhor, nós conhecemos um Deus que é pessoal, um Deus que vai colocando sonhos e desejos no nosso coração, um Deus que fala de propósitos, um Deus que fala, né, sobre desafios, e a gente guarda todas essas coisas, mas nem sempre é rápido, né? E às vezes a gente, esse tempo de esperar, que faz parte da caminhada, muitas vezes, né, mexe conosco e nos leva a lugares de amadurecimento, de tratamento, e é bem desafiador. Mas quando a gente olha para Maria, ela fala, a palavra conta como o anjo aparece e comunica qual é o projeto de Deus para a vida dela, e a palavra fala que ela aceita, né, e ela declara um cântico ali onde ela fala que a alma dela se engrandece no Senhor, o espírito dela, né, reconhece o Salvador, e ela tem toda uma expressão ali de aceitação desse desafio tão grande. Ela sabia quais eram os costumes da sua época, o valor, os desafios que ela teria, porque ela era solteira, apareceria grávida. E você imagina o que é que foi? Porque não é diferente hoje se alguém fala, estou grávida do Espírito Santo. Hello, tipo, Espírito Santo. Vocês imaginam que ela, né, o que foi? Porque a palavra fala que o noivo dela, José, ele intentou deixá-la secretamente. Mas o Senhor, né, enviou um anjo que apareceu a ele, então mudou ali a história. Mas nem ele, que conhecia quem ela era, que ela era uma serva de Deus, uma mulher do Senhor, e por isso o Senhor a escolheu, né, nem ele acreditou muito nessa história do Espírito Santo. Né? O Senhor precisou vir aqui falar, fica aí, que está tudo sob controle, é isso mesmo, né, não vai para lugar nenhum. E aí, depois disso, teve todos os 9 meses de gravidez. Eu não sei quantas aqui são mães, né? Já passaram por essa aventura maravilhosa de se descobrir grávida. E aí você fala, agora vem o nenê. E aí tem 9 meses de espera. Gente, foram uns 9 meses, por 2 vezes, 9 meses mais longos da minha história foi quando eu estava grávida. Nunca chegava ao fim. Eu ficava todo dia falando, ai, que vontade de ver a carinha, que vontade de carregar, que vontade de interagir com esse neném. Mas tinha que esperar, tinha que esperar, tinha que esperar. E esperar realmente, assim, mexe. Eu tenho aprendido, porque Deus vai nos ensinando. Então, eu tenho aprendido a esperar. Né? Às vezes... marido, às vezes, sai para resolver alguma coisa e fala, espera um pouquinho. Eu já tenho assim, desenvolvido algumas técnicas, porque eu falo, não, eu sou santa, sou uma mulher cheia do Espírito Santo, tenho domínio próprio, longanimidade, paciência, né? E fico ali porque é desafiador. Mas também quando nós temos que esperar as coisas em Deus. Eu conheço muitas mulheres que têm orado por anos pela conversão dos seus esposos. Tenho conhecido alguns irmãos que têm batalhado, orando por libertação dos seus filhos, pela conversão de esposas. E como é difícil esperar. Né? Eu tenho uma irmã que caminha conosco, nos ajuda muito no Ministério com Mulheres, que ela orou, ela é a campeã das nossas lá de espera. Agora não lembro bem certinho, mas eu acho que foram tipo 24 anos. Orando, e hoje o marido dela é um servo do Senhor. Né? Mas vocês imaginam que é 24 anos, uma mulher fiel ao Senhor, que ia nos cultos com todos os filhos, eram acho que 5, 7 filhos, eu não lembro certinho, mas punha no ônibus, ia para a igreja e voltava, e o marido ficava lá de carro em casa porque não queria ir para a igreja. Né? Então ela fazia aquele sacrifício, mas por 24 anos ela esperou. Né, a vitória, e chegou, amém? Então não é fácil nós esperarmos, e muitas vezes nós temos visto pessoas, né, filhos de Deus, que andam insatisfeitos porque não entendem que existe esse modo espera. Né? Então, às vezes, porque não chegou, acha que Deus falhou, acha que Deus não está ouvindo, acha que Deus não está respondendo, mas existe esse modo em Deus, é espera, né? Não é o tempo, espera, né? Espera. E tem alguns, a palavra de Deus tem muitos textos que falam sobre espera. Né? Lá no Salmo 27, 14, a palavra diz assim, espera no Senhor e tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A palavra sempre fala, espera e tem bom ânimo. Né? Uma boa atitude. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência é uma boa atitude. Né? Então, assim, a palavra sempre nos chama a ter essa espera com o coração como que conhece o Senhor. No Salmo 33, versículos 20 e 21, a palavra diz assim, a nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Né? Então, olha a atitude daqueles que conhecem o Deus que servem. O coração se alegra enquanto espera. Né? Enquanto estamos esperando, sabemos que Ele é auxílio, que Ele é proteção, Ele é fiel. Então, a gente segue esperando. Né? Eu tenho conhecido algumas jovens na nossa igreja, não sei como é que está a situação aqui, mas lá as mulheres, pelo menos, elas anunciam mais assim, o coração tão aflito para casar. Nós temos lá, o Luciano, a gente brinca, no final do culto a gente faz a fila e vai abençoando. Fala, ô, Senhor, é esse ano que vai tocar a marcha nupcial, em nome de Jesus, e vamos orando. A gente vai mudando a intercessão. Né? E algumas ficam lá, mas pastora, será? Será? Sabe, a palavra fala que a gente precisa crer no Senhor e a gente precisa saber esperar. Eu tenho visto cada testemunho tremendo do que Deus tem feito mesmo nessa área. Né? Então, a nossa caminhada em Deus muitas vezes vai incluir esse modo espera. E nós precisamos apresentar um coração alegre. Nós precisamos apresentar essa boa atitude, né? De sabermos que, ainda que esteja demorando, né? Deus está somente caprichando. Eu vi esses dias, eu fui falar para alguém e alguém falou assim... Ai, até que rima, pastora, mas não é fácil, viu? É, não é fácil acreditar, não é fácil esperar, e não é mesmo. Mas o Senhor, Ele trabalha no nosso coração. E uma das coisas que eu creio que Deus quer desenvolver em nós é um coração satisfeito. Mesmo quando tudo não está exatamente do jeito que nós gostaríamos, nós precisamos ter satisfação. Né? E na sociedade que nós vivemos, né, nós estamos vivendo no nosso país um bom momento econômico, né? A gente tem visto, assim, quando a gente tem a oportunidade de estar em algum lugar viajando, a gente vê que tem brasileiro viajando em todos os cantos, e os brasileiros estão com tudo aí, né, aos olhos assim, do mundo, economicamente falando, estamos aí despertando, mas nem assim, isso às vezes é muito bom, por um lado, mas é muito ruim, por outro lado. Porque quando o homem atinge em alguns lugares de conforto, parece que ele deixa um pouquinho Deus de lado, né? E a gente viu agora, eu estava falando, Luciano e eu, nós passamos na Itália alguns anos atrás, ministramos lá. E nós encontramos um povo muito fechado, muito resistente, muito pouco emotivo, e que demonstrava também pouca fome pelas coisas de Deus. Assim. Eles estavam lá, anotaram, mas muito... E nós passamos agora nas mesmas igrejas, e nós vimos as igrejas cheias de gente, e nós vimos os italianos com o coração aberto. Eu falei, meu Deus, o que mudou? A economia do país, o povo tudo em crise, e agora não tem mais aquele mesmo conforto que tinham antigamente, estão tudo lá buscando Deus. Eu falei, glória a Deus por essa crise. Oh, coisa boa ver aquele povo tudo chorando, clamando que precisa de Deus. E nós estamos vivendo hoje um momento da igreja que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque até pouco tempo atrás nós víamos que o Brasil estava vivendo assim, um grande mover, uma grande movimentação, e às vezes a gente vai deixando algumas coisas de lado. Mas nós não podemos cair nessa questão, de acharmos que outras coisas vão nos suprir, que não Deus. Porque, na verdade, assim como a luva é feita para a mão, e se você tentar encaixar uma luva na pata de qualquer animal, não vai caber. Se você tentar encaixar... A luva foi feita para a mão e é só a mão que preenche uma luva certinho. E o coração do homem foi feito para Deus. É só Deus que preenche. Não tem outra coisa. Então, muitas pessoas, às vezes, esperam falar, quando eu me formar, aí eu vou ser satisfeito. Se forma, descobre que não é isso. Ah, mas se eu casar, aí eu vou ser satisfeito. Casa e descobre que não é isso. Ah, não, mas se eu for viajar e conhecer... Aí eu... Não, nada preenche. Porque o coração do homem foi feito para Deus. Então, assim, que nós possamos realmente... Assim, aprendemos que a satisfação só vai vir quando nós entendemos e permitimos que o Senhor nos preencha. E ainda que nós tenhamos que esperar, porque a espera faz parte. Jesus nasceu depois de 9 meses, todo esse tempo ali, Maria sofreu todos os incômodos de uma gravidez, de uma gestação. Quem já ficou grávida sabe que no final não tem posição que a gente consiga descansar ou relaxar, e faz parte. Muitas vezes, quando estamos esperando as coisas de Deus, a gente vai passar por alguns momentos difíceis, de desconforto, mas precisamos crer que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele tem falado nas nossas vidas, porque nós temos um Deus que é fiel, amém? Então, é maravilhoso nós seguirmos a esse Deus, é maravilhoso nós caminharmos com Ele, é maravilhoso nós podermos ver como Ele intervém em todas as áreas da nossa vida. E uma das coisas que nós não podemos permitir é que o nosso coração caia no modo automático, no piloto automático, e que a gente fique naquela questão mesmo de sermos religiosos, porque Deus tem muito mais para cada um de nós, amém? É maravilhoso saber que não há limites no Senhor. Muitas vezes a gente tem vivido algumas coisas, e eu tenho me alegrado tanto pelo que tenho conhecido de Deus. Mas eu sei que Deus tem muito mais para mim. E eu não quero ficar num lugar de comodidade. Eu quero que essa caminhada em Deus seja sempre muito ativa, possa ser contínua. E eu desejo isso para cada um de vocês. Que vocês possam continuar crescendo no Senhor, permitindo o trato dEle, o bom trato. Muitas vezes o trato vai doer. Muitas vezes não vai ser fácil, mas o Senhor, Ele tem feito coisas preciosas na tua vida, creia nisso. Se alegre nisso. Hoje nós começamos o culto, cantando tantas canções de gratidão, mas que você realmente possa permitir que esse sentimento invada o teu coração e que você possa lembrar que você está numa jornada rumo à eternidade e que a coisa mais preciosa, o poder maior desse universo, que é a presença do Senhor, está dentro de você. Para te levar a viver coisas maravilhosas no Senhor. Amém? Queria que você pudesse ficar em pé comigo nessa noite. Eu queria que nós pudéssemos estar orando. E eu creio que Deus preparou essa noite tão especial, para que nós pudéssemos estar meditando naquilo que Deus realmente tem feito nas nossas vidas, naquilo que Ele vai fazer. Nós estamos numa caminhada com Ele. Né? Nós estamos ativos, estamos seguindo dentro daquilo que ele tem sonhado. E muitas vezes o diabo tem tentado roubar, né, algumas semeaduras que têm sido feitas através de pastores, de líderes, de palavras que foram lançadas. Mas nessa noite eu quero que você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você tem um Deus que te ama, que tem o melhor para você. Então não se contente mesmo com pouco. Lembre que você está continuamente crescendo na presença de Deus. E permita que essas práticas de entrega, né? Lembra-se, o Senhor tem pedido alguma coisa para você que talvez esteja difícil, né? Mas diga sim ao Senhor, entrega aquilo que você tem por valioso, por valoroso, o seu tempo, os teus sonhos, os teus planos, e permita que Ele te ajude nesse tempo de espera até que veja tudo acontecendo, né? Que você possa realmente provar tudo que Deus tem para você, amém? Nessa caminhada. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite por cada homem, por cada mulher que o Senhor trouxe a esse lugar. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, e como é maravilhoso podemos andar contigo, Senhor. Como é bom poder provar do teu amor, da tua vida, daquilo que o Senhor tem feito em nós, a tua obra tão maravilhosa, tão cheia de misericórdia, que continuamente o Senhor tem dado, tem realizado dentro de nós. Eu quero orar por cada homem, cada mulher nesse lugar. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa os impulsionar a ir mais longe no Senhor. O Senhor tem preparado um tempo especial para que possam frutificar como nunca na tua presença, Senhor. Para que possam dar muitos frutos para a glória de Deus. Sei que o Senhor tem falado já, Senhor, nesse fim de semana sobre frutos. E eu quero declarar uma bênção de frutificação sobre essa casa. E quero pedir que tudo aquilo que o Senhor tem sonhado acerca dos homens e mulheres que estão aqui, eles possam estar provando. Dá um coração aos teus filhos que se permita ser trabalhado, que se permita ser lixado, que permita-se realmente crescer na tua presença, ainda que isso doa, ainda que isso tenha um preço, que haja disposição dos teus filhos, Senhor, a estar pagando esse preço. Oh Senhor, nós temos recebido tanto do Senhor. Nós temos recebido tanto do Senhor e nessa noite nós queremos apresentar um coração agradecido a Ti. Mas eu também peço, Pai, que o Senhor possa trazer um desejo por mais. Que o Senhor possa plantar nos nossos corações um anseio de alçarmos voos mais altos. De conhecermos o coração do Senhor em maior profundidade, Senhor, em maior intimidade. Eu Te agradeço, Deus, porque Tu és bom. Te agradeço porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos atraído para perto mais uma vez e de novo, e de novo, e de novo. O Senhor não desiste de nós. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por tão grande obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nessa noite, Senhor, eu te agradeço de uma forma especial pela vida da pastora Dani, Senhor, que tem sido uma referência nessa casa. E peço, Senhor, que ela possa seguir sempre, Senhor, forte, firme nessa caminhada contigo, Senhor. Que ela possa provar das tuas delícias, dos desejos do teu coração para a vida dela, em nome de Jesus. Oh, Pai, nessa noite eu quero pedir que o Senhor nos ajude realmente a sermos filhos obedientes, filhos sensíveis à tua voz, filhos que se sujeitam, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.